Quarto Andamento com Joana Santos. Boa noite. Seja bem-vindo ao programa Quarto Andamento aqui na Rádio Antena Web. Eu sou a Joana e estou consigo aqui entre as 23 e as 0 horas num programa que lhe traz música clássica, música erudita, a música de sempre. Hoje esta é a minha primeira, última e única intervenção, mas trago-lhe três grandes obras que lhe irão fazer companhia durante estes 60 minutos. Vamos começar com Gershwin, que nos traz Um Americano em Paris. Logo depois, ficamos com Gershwin, que traz a seguinte obra, Rhapsody in Blue. E terminamos a nossa emissão, bem como a seleção musical de hoje, com Enesco, que nos traz Romanian Rhapsody número 1. São as três obras que ficam consigo nesta noite. Acompanhe este espaço, deixe-se levar por grande e pura magia da música clássica. Para a semana eu voltarei entre as 23 e as 0 horas com grandes momentos musicais para si. Fique bem, tudo de bom e uma boa noite. Quarto Andamento com Joana Santos.